Portal do Arrocha, a Estação do Arrocha, sua música, a Tela da Música e o Chancedês. É sucesso, Cowboy da Bahia, volume 4. Ela já acostumou a fazer o que bem quer de mim. Apaixonado como sou, tenho que aceitar assim. Por uma briga qualquer, se manda e me deixa na mão. Ela judia, acha legal machucar o meu coração. No outro dia, que cara de pau, vem me pedindo perdão. Seu olhar vadio, feito uma pera no cio, enlouquece de paixão. Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços. Tudo que ela quer eu faço, só mesmo escravo do seu coração. Léo Tavares, nosso design estourado, sucesso! Cowboy da Bahia! Portal do Arrocha. Ela já acostumou a fazer o que bem quer de mim. Apaixonado como sou, tenho que aceitar assim. Por uma briga qualquer, na mão. Ela judia, acha legal machucar o meu coração. No outro dia, cara de pau, vem me pedindo perdão. Ela chega com aquele seu olhar vadio, feito uma pera no cio, enlouquece de paixão. Nos seus braços, tudo que ela quer eu faço, só mesmo escravo do seu coração. Cowboy da Bahia, volume 4.